Ô, Calco, segura só um pouquinho aí. Então, tava falando, vamos voltar a falar de novo. Galera, quando eu e o DR, o Deus, que vocês conhecem como Deus, a gente conhece como DR, coloquemos a parte do governo ali, governador, prefeito, governador, não era para arrumar intriga entre players, ainda mais entre a ordem governamental, entendeu? É, a gente colocou eles para tipo, melhorar a comunicação, tipo assim, COP governo. Governo, administração. COP, tá precisando de alguma coisa nas organizações COP? COP procura o governo, governo vai lá e passa para administração, certo? Não era para tipo pegar assim, a intenção não era colocar um governo para mandar em organização COP. Totalmente diferente. Já falei, tira essa palavra mandar, porque isso daí não tem. Entendeu? Era só para fazer tipo uma coisinha mais bonitinha, entendeu? Mas pelo visto eu vi que não vai ter como fazer. Mas enfim. Pelo que eu entendi, mais ou menos nas tretinhas que tava rolando aí por fora, não no servidor, mas por fora, é uma coisa totalmente sem necessidade alguma. Tipo, uma coisa de maturidade zero, pelo jeito. Eu queria poder, uma hora, ver no BPU um sequestro onde os cops chegassem lá e fizessem uma negociação bonitinha, tal, tudo certinho, tal, tal, bonitinho, bonitinho, pá, perfeito. Cara, ele tá feliz. É uma coisa que eu nunca vi no BPU. Que geralmente o cop chega lá, dá sua e põe, mata lá e vambora. User was moved to your channel. Ô, Diego, era User esse Diego. disconnected from your channel. E uma das coisas que eu pelo menos ouvi, eu não sei, cada um tem um ponto de vista, né? Mas o meu ponto de vista é esse. Pelo que eu entendi nas intrigas que eu vi ali, o Calcus ele queria passar um treinamento para os cops de sequestro. Eu acho que não. Lógico, ia tirar um pouquinho da hora de jogar de vocês, mas eu acho que não. Como que eu posso dizer assim? Não ia ser um ponto negativo para vocês. Seria uma parte de um treinamento que vocês poderiam pegar uma parte do treinamento com um sequestro, pra fazer uma coisa bonitinha. Não vai ficar bonito só pro servidor, mas vai ficar bonito pra vocês, COPs em si, entendeu? Tem muito player anti-RPG no servidor? Tem, muito. Tanto que a gente vai ter que, eu acho que vou ter que aumentar a punição em game, porque tá tendo demais. Os caras mandam voz de sequestro, voz de assalto, ninguém obedece. COP vai três atrás de um procurado, o cara não se rende. Tá complicado. Mas eu acho assim, vocês podiam deixar essa parte User was moved to your De channel. tretinha, um pouquinho mais de lado e levar mais pro lado do. Pensando pro lado do bem do servidor, então pensando pro lado do bem das orgs governamentais. Aquele dia que o Henrique perguntou pra mim lá se. Que ele discordava do governo pegar dinheiro das gangues, blá blá blá blá blá. Governo também. A gente falou governo não só pros COP, mas pras organizações criminosas, porque também tem pessoas, entendeu? A gente queria, tipo, unir um pouquinho mais o servidor pra gente ver se a gente conseguia diminuir um pouquinho mais os atos anti-RPG do servidor. Entendeu? Você discorda de mim, né? Negativo. Só que pelo na hora que a gente colocou o governador, na hora ninguém questionou nada. Simplesmente fizeram as perguntas que tinham que fazer, beleza. Fizeram as perguntas, ninguém, na hora ninguém falou nada. Foi o cara pegar o cargo lá, começou um monte de treta, sem necessidade alguma. Entendeu? Eu acho que vocês podiam se juntar um pouquinho, deixar a briguinha de lado. E tentar levar, tipo assim, a org em si, todos os orgs COPs, pra frente, entendeu? Não dá esse retrocesso que teve agora, entendeu? Tipo, tá, já libera. Esse retrocesso que vocês deram aí, cara, ficou muito feio pro servidor inteiro, tá todo mundo falando, os COPs estão tudo desunidos. Vocês já viram um criminoso falar isso? Os criminosos, vocês desunidos, é melhor pra eles, porque é menos COP atrás deles. Mas até os criminosos estão estranhando o jeito que os COPs estão trabalhando. Arrumando briga toda hora, governo brigando com cop brigando com governo. Ô Diego, posso falar só uma coisinha só? User was moved to your Também, channel. já vamos dar palavra pra vocês. Entendeu? Aí, tipo assim, essa reunião aqui não era pra estar tendo agora, entendeu? Eu podia estar lá com o Macho lá tentando resolver o problema de quebra do servidor, mas eu tive que parar lá com o Macho. Falei, Macho, espera só um pouquinho que vai resolver uma tretinha lá e já volto aqui. Pra tentar resolver isso aqui, entendeu? A gente não quer, a gente quer que coloque os copos assim, tipo, na frente, entendeu? Não, deixa a treta de lado e coloque as orgs na frente. A gente não colocou o governo para mandar em vocês. Esquece isso. Eu já falei pro Calcos isso, já falei pro Gustavo que foi querendo mandar no Henrique lá. Chamei a atenção dele, falei que não, ninguém manda nos copos aqui. Entendeu? É diferente, sim. Lógico, o Henrique falou pra mim que no nosso servidor não tem presidente. No nosso servidor não tem presidente, mas tem o governador, entendeu? O governador, tipo, digamos assim. Para vocês não é a patente maior, entendeu? Mas no servidor do governo ele é a patente maior, entendeu? Por mais que ele não mande no exército, entendeu? Eu sei que vocês seguem uma linha aí de. Que eu esqueci a palavra lá, não tem o nome, ou daquela palavra que vocês falam que um não é um superior ao outro. Hierarquia. Hierarquia. hierarquia. Entendeu? Eu sei que a hierarquia de vocês não tem nada a ver com isso aqui. Mas é o que a gente tem aqui, entendeu? Eu precisava que vocês se adaptassem a isso. Entendeu? E assim, eu não queria ver o Calcus tendo que não queria ver o Calcus mandando. Tipo, ah, 17º faz isso, 17º vem aqui, 17º vai lá, exército faz isso, exército faz aquilo, exército vem aqui, a hora que eu quero, senão eu vou limpar a água de vocês. Não existe isso, entendeu? A gente queria ver vocês um pouquinho mais unidos. Entendeu? Bom dia, tá? Bom dia. Porque assim, eu tô recebendo muita reclamação, velho. Isso daí tipo uma coisa que tá cansando, entendeu? O tanto que eu mais trabalhando pra tentar tirar isso aqui on, pra receber o tanto de reclamação que a gente tá reclamando, cara, é decepcionante isso aqui. A gente tá num ponto que tá, olha, tá estourando, entendeu? Pode falar, olha. Já passo a palavra pra você, Calco, só um pouquinho. Pode falar, olha. User was moved to your channel. User disconnected from your channel. Tem alguém me ouvindo? Uhum. Acho que só o Oliver que gravou. Ah, tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Henrique? Puxa o Saulo lá. Bom, só cumprimentando aqui, né? É o seguinte, pelo que eu observei, Diego, você fala assim que... Eu acho que o governador, tudo bem, ele tem que governar para todos, né? No caso, ele foi eleito, ele tem que governar para todos, mas... O princípio é ele primeiro se aliar para com o pessoal das organizações governamentais, né? Então, assim, em relação ao Exército, eu acredito não ter nenhum problema, nenhuma divergência mais com o governo. O governador falou comigo pelo WhatsApp aqui, a gente trocou algumas informações e acho que nenhuma divergência em relação ao trabalho dele, em relação ao nosso trabalho com ele. É aquele negócio que eu também tinha conversado com ele, né? Falei até no grupo, né? Citei no grupo, inclusive. Foi só esse modo positivo, né? Que não chegou. Puxa o Saulo para mim, por favor. Tá lá na recepção. Foi só esse modo positivo que o secretário de segurança chegou, né? Diante, entendeu? Querendo impor, porque tinha que tirar os membros de operacionalidade, porque senão o governador ia ficar bravo, não sei o quê. Então eu falei que os meus membros não vão sair operacionalizados para falar com você. Tem nem apresentar antes uma pauta, né? Mas e o governador já foi citado disso. Eu conversei também com o Ezequiel Júnior também, da 17, sobre algumas coisas, né? Para deixar claro e para que a gente possa fortalecer. Eu acho que é muito importante, eu estou gostando bastante. Inclusive, eu parabenizo a todos nós, ORGCOP, administração, por estar... junto nisso, porque assim, que avanço o BPU chegou. Eu, sinceramente, não esperava por isso, certo? Eu acho que eu tenho que ser sincero e honesto comigo mesmo quando eu vou passar alguma informação. Então, eu não esperava que o BPU iria crescer tanto, assim, iria se recuperar de uma crise enorme, entendeu? Eu não esperava esse tipo de coisa. E vocês surpreenderam, a meta de login diário está perfeito. Certo? Embora ainda aconteça algumas divergências, alguns erros da parte governamental, né, dos COPs, no caso, acredito que ainda pode ser resolvido, né? Isso, e em relação, né, a nós, no caso o pessoal da organização governamental, eu acho que é muito mais provável que a gente consiga resolver essa situação do que... pessoal da gangue, né? Nós somos muito fortes e conseguimos, com certeza, resolver esse tipo de coisa. Bom, então eu só peço desculpa caso o governo se sentiu, como é que eu posso dizer, prejudicado em algum momento, né? Só que do modo que veio, que ele veio dentro do Exército, a Organização Federal, acho que não deu muito certo. Porém, nós estamos à escuta do governo, à negociação com o governo, em colaboração com o governo, que precisar, conte com o Exército, tá bom? Erra a palavra. Calcos. Mano, só queria dizer uma coisa, mano, sem mancada. Eu acho que em todo servidor, mano, os COPs e os PMs, eles deviam ter um treinamento rigoroso todos os dias, dos seus líderes passando por seus recrutas, tá ligado? O governo não tinha nem se meter nisso, mano. Só que o que eu quis mandar, o que eu quis impor, eu quis passar um treinamento, mano, que, já venho de vários servidores, já venho do servidor RP. Eu queria passar um treinamento, que fosse mais RPG, tá ligado? Que fosse... Porque em todos os servidores que eu entrei, os COPs, os PM, eles que dominavam o servidor, eles que eram os primeiros, eles que eram... Esses dias eu fui ver o COP, fui ver PM com medo de interferir alguém em assaltar banco, por exemplo. Então, tipo, é uma coisa que eu queria influenciar, queria que fosse punido, queria que fosse aprimorado, fosse uma das melhores organizações. E, mano, regras do servidor é pra ser seguida. E tem muita gente aí que, tipo, tá convidando só pra ter mais pessoas, entendeu? Tipo, e, ah, vamos rondar e pronto. Mano, eu só queria que, tipo, os líderes passassem um treinamento pra eles, tá ligado? Que fosse um cotidiano, tipo, mais legal, mano, de jogar, mais bacana. Que fosse mais RPG, que, tipo, a jogatina ficasse melhor, entendeu? Só isso que eu queria. E, tipo, conforme eu fui falar com alguns players, até peço desculpa pro exército da forma que o rapaz lá se impôs, porque eu não pedi pra ele se impor, não pedi pra ele falar nada, até quando o líder do exército falou comigo lá no WhatsApp, lá falou no grupo lá, eu falei, não, mano, você tá certo, você tá correto, eu não tenho envolvimento nenhum com o exército, não quero impor nada, não quero mandar em nada. O exército é uma organização, tipo, como que eu posso dizer? Eu não fugiu a palavra certa agora, mas eu só queria passar isso pros copos, queria ficar mais unido, tipo, passar um treinamento. Mas daí eu falei assim, ó, o treinamento de vocês não tá adequado, não sei o que, tá nada. Não sei o que, foi meio orgulhoso, entendeu? Tipo, foi meio, como que eu posso dizer? Meio agressivo, assim, da forma que foi falado. Aí eu fiquei meio estressado também, mas foi erro da minha parte também. Reconheço meu erro, peço desculpa a todos. Só que eu só queria isso mesmo, entendeu, Diego? Só queria que, tipo, os COPs e os PMs fossem a melhor organização do serve, por exemplo. Tipo, que se aprimorasse mais nas regras, que fizesse um RP melhor, um desempenho melhor. Só isso. Passo minha palavra. Pode falar, Davi. Bom, questão do que o Carlos falou aí sobre medo das ganhas. Bom, o que eu tenho a falar sobre isso aí, DT7, é o que acontece. São, vamos dizer aí, tem de manhã, assim, quando o pessoal tá acordando e tudo de manhã, ainda não tem muito player no servidor. De vez em quando, eu pego o QRU, que são 7 comandos vermelhos contra 2 policiais. Então, é a explicação do que a gente não ir, entendeu? Aí, pra gente ir, o que a gente faz? A gente fica de longe snipando, entendeu? Então, é uma estratégia que a gente usa já faz tempo, já, quando tem muita gente, muita gangue, a gente fica de longe snipando. Por quê? A gente sabe que se a gente for ir pro confronto, a gente vai perder porque a gente tá em minoria, entendeu? Eles estão em muitos, comando vermelho. Ó, igual agora no servidor. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem o quê? Não tem nenhum copy. Tá, apesar que estão todos aqui na reunião, mas não tem quase nenhum copy. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, é padrão aí. 3 copos contra 6 comando vermelho. Ah, tem um monte procurado na HQ. Aí a gente vai invadir. E aí, como é que fica? Porque a gente não pode usar sniper de fora pra dentro da HQ. Então, fé. Então, esse é o nosso medo. Nosso medo também é outro, perder viatura. A gente tá lá trocando tiro com os carros, a gente tá lá patrulhando normal, chega dois carros lotados de comando vermelho, 4 em cada carro, e simplesmente começa a atirar na gente, e a viatura ligada. E não dá tempo de desligar a viatura, que é muito tiro, é muita gente, entendeu? Então, só explicando aí mesmo sobre o medo, entre parênteses, da gente não, de vez em quando, ir nas gangues. Então, é o seguinte, o governo, quando ele entrou, ele não fez tipo a ponta só, tipo, Orgscopes, governo, adivinha. A nossa intenção também é colocar, tipo assim, tentar juntar, porque o governo, ao mesmo tempo que ele vai ajudar vocês, ele também pode prestar um treinamento pros gangues lá, como se portar num sequestro, entendeu? Pra chegar lá na hora, lá, fazer tudo bonitinho. Entendeu? O governo não é obrigado a ficar só, tipo, só cop. Ele também serve pra ir lá ajudar os caras, entendeu? Porque, querendo ou não, os caras não têm uma liderança, entendeu? Pra eles, a liderança deles é vamos sequestrar, vamos assaltar, vamos roubar. E é tudo perdido. Eles não têm uma liderança pra falar assim, não, galera, agora calma. Vamos todo mundo fazer de tal jeito. Entendeu? Pode falar, Calcas. Então, como ele falou, entendeu? Tipo, da forma de medo. Esses dias eu acho que era umas 7:30 PM que tava isso. Bastante copy logado já, a gente tava... Eu era líder do Comando Vermelho e o Diego também já fez parte do Comando Vermelho e sabe. Eu sempre privei isso, mano. Eu sempre falei pros meus membros, se você for de modo anti-RP, se tiver alguma denúncia tua, eu vou tentar resolver com você, vou te dar um sermão pra você ser o mais correto possível. Tipo, fazer o teu RPG ser um dos melhores, mano. Tipo, que as pessoas não tem que reclamar de você. E se acontecer de novo, mano, eu vou te demitir. É só isso que eu falava. E, tipo, eu sempre falei, mano, se algum dia eu fazer merda, alguém me cobra. Se algum sublíder fazer merda, me cobra. E se não der pra reverter, a gente limpa a org inteira e pronto, mano. Tem que ser umas punições severas, entendeu? Tipo, e também tem muito, muito, como que eu posso dizer, muito comando, tipo, de facções, essas coisas assim, que eles trolam PC, trolam COP, por quê? Porque eles viram que tá fácil, eles passam zoando, passam medrontando, porque, tipo, viu que tá fácil, porque não tem um treinamento top, assim, que o OPM, os COP possa aprimorar sempre e tá sempre fazendo um bom trabalho, entendeu? Porque, tipo, em vários servidores tem os facções, os caras têm meio que medo da polícia, entendeu? Não é, como que eu posso dizer, não é porque você tá em 3, 4 que você não vai fazer um bom trabalho, entendeu? É relativo isso aí, em qualquer momento, tipo, e tem gente também que tá invadindo HQs, que sem ang, sem voz, sem nada, tipo... Entendeu? E também, tipo, às vezes quando passa por facções, por coisas, já começa a tirar, já nem manda barra M. É isso que eu fiquei meio triste, fiquei meio bolado e acabei me expressando mal. Peço até desculpa da forma que eu me impus a todos vocês. Mas eu não sei, na verdade, se eu quero continuar sendo governo, tipo, se continuar assim, porque tá dando muita intriguinha. Mas é isso aí. Fala aqui agora. Ô, você vai... Pera aí. Você vai me desculpar, mas eu discordo da sua ideia de que o governo tem que prestar serviço, tem que prestar treino, prestar isso, prestar aquilo. Primeiro, quem aqui, fala aí, pode falar no chat, pode ser sincero, quem aqui já viu o governo, prefeito, presidente, seja lá a porra que for, prestar treino pra alguma organização COP, PM, Polícia Civil, Exército, certo, pronto, cerrou. Beleza, vamos lá. O servidor aqui é voltado no RPG. Tá tentando seguir o máximo o realismo possível. O governo não presta treino pra ninguém. O governo não é pra isso. O governo é pra governar, botar taxa, fazer evento, Bolsa Família e outras coisas pra lá. Na minha opinião e no meu ponto de vista, cara, Diego, quem foi o líder da organização uma vez, ou quem foi a organização que encheu a porra do nosso saco pra botar o CT aqui no servidor? Quem foi? Você lembra? Não lembro. Velho, encheu o saco de mim, do macho, do Diego, pra botar um centro de treinamento aqui. Pra que caralho a gente foi botar aquela merda se ninguém utiliza? Me diz aí, eu nunca vi alguém utilizando o centro de treinamento. Foi o REG não, foi muito tempo atrás, antes do REG. Eu nunca vi ninguém utilizando o centro de treinamento. Centro de treinamento lá tem aquelas paradinhas de ammunition, aquilo ali dá pra treinar a mira. Dá pra treinar legal. Tem também treinamento pra quem vai pilotar o carro. O Steve ou o Rodinha, seja lá com que fala. Tem lá, ele vê. Quem quiser eu puxo lá depois e mostro. Cria um bocado de cone, sozinho. Você inicia, o líder lá, o sublíder, vai lá, inicia o treinamento. Vai, pra mim, na minha opinião, tá faltando o quê? Eu quase nunca vejo nenhuma organização COP aqui fazendo treinamento no servidor, pelo menos no servidor, tá? Eu tô achando muito fraco de ambas as partes aí, de todos os COPs, tá muito fraco questão de treinamento. Pra mim, na minha opinião, quem tinha que passar o treinamento é o líder e o sublíder, certo? A 17º tem uma hierarquia, o exército tem outra. E eu não sei como é que funciona no exército, mas no 17º é assim, o cara virou cabo, ele tem permissão para poder virar instrutor, que no caso passar treinamento. Ele faz uma prova lá, passa o treinamento, se o comando geral gostar, que no caso é o Oliver, ele passa a ser instrutor e começa a passar os treinos. O Oliver, você vai me desculpar, mas eu tô achando a 17 um pouco fraca em questão de treino, quesito de treino. Você vai me desculpar falar isso na frente de todo mundo. Não só a 17 BPM, mas como BOP, PM. Exército eu nunca vi. Pelo menos eu nunca vi. Ele deve ter um treino no servidor de treino por fora. E assim, na minha opinião, o líder devia passar isso aí. Ou algum representante. E não o governo. Tá? E devia, na minha opinião, devia ter treino todo dia. Todo dia. Ô Ian, desculpa, mas é que eu não vejo. Posso estar errado, posso estar equivocado. Peço desculpa se eu tiver. Exato. Então assim, na minha opinião, devia ter o que é... juntar todo mundo aqui no teste de vez em quando. Chega pra administração, pode pedir um treino. Pode pedir pra mim, eu passo. Pode pedir pra algum admin. Pode chegar pro governo também, se quiser. Pode pedir. Por aí vai. A gente ajuda, de braços abertos. Tem alguma dúvida na regra? Vem aqui no TS, pede o comando geral aí, pede quem tem que ser que pedir. E... vai. User was moved, pede pra vir aqui e tire alguma dúvida que tiver. Entendeu? Por aí vai, mete o pé. Mete pau aí. Então assim, vocês não vindo aqui, vocês não perguntando regras, vocês não perguntando procedimentos, vocês não fazem nada, servidor precisa de copy, certo? Isso aí é fato. Só que copy não sabendo os procedimentos, não sabendo agir na hora certa, não sabendo esperar, não sabendo fazer, atrapalha. Ao invés de ajudar, atrapalha. É, eu vi uma vez aí, há uns dias atrás aqui, o BOP, que no caso era para ser responsabilidade de sequestro, os caras foram intervir, mataram geral, sem aplicar o SUS sequestro, e uns caras ainda estavam sem o procurado, mataram um cara praticamente de DM, sem procurado, e fizeram praticamente cagada e mataram refém ainda. Eu vi que o Diego me falou também um dia que quando tava no horário do almoço do trabalho, que a 17 também matou o refém, acho que foi algum acontecido assim. Foi isso, Diego? E então, isso dificulta, entendeu? Se vocês quiserem, eu posso estar disponibilizando esse tipo de treino, como tá uma onda de sequestro aí, a gente marca um dia, eu faço, se precisar marca outro, a gente faz. Todo mundo aqui no teste do PPU, mas organização. Então assim, vai tudo de vocês, entendeu? Vai tudo do querer, vai tudo do botar em prática e do treino. Então, galera, é o seguinte, independente se o cálculo vai ficar com o governador ou não vai, o que a gente queria era um pouquinho mais de RPG, tanto da parte de vocês como da parte dos ganhos. A gente também vai fazer uma reunião igual essa aqui com os criminosos, entendeu? Pra gente tentar melhorar um pouquinho mais a jogabilidade no mundo do servidor. Porque também é difícil. Você sai na rua e pá, pá, pá, morreu. Pá, pá, morreu. Vai lá no banco, você pega um dinheirinho e passa 3 negros atirando em você. Você vai no posto abastecer teu carro, os caras explodem o posto com você. Você tá andando sem nada na mão lá, de repente passa um policial e te dá um surro. Entendeu? Tá uma coisa meio tipo meio parando. Eu posso só dar uma observaçãozinha do que o DR falou. Só tomando um pouquinho do pessoal tá na vez aí. A respeito desse negócio do sequestro, eu já vim reclamado aqui pra vocês, e foi até resolvido, que uma vez o exército ele deslocou um QRU, né, de sequestro com o A-17, né, que era até um membro do próprio exército que foi sequestrado, e o pessoal da gangue lá dizendo que a gente não podia, né, snipar, a gente não podia, eu acho que você teve ciência disso, acho que você se lembra disso, né, disse que a gente não podia se preparar, os atiradores de elite não podiam se posicionar, né, e eles é quem podia tudo, né. Então, tipo assim, o pessoal que tava lá em cima, eu desci para negociar com os criminosos que estavam embaixo, próximo ao cativeiro, né? Aí em cima do morro lá, tinha um bocado de negro mirando para mim, aí só porque eles perceberam a presença da invasão do exército lá em cima, e da 17 também, o exército pegou pelo lado, a 17 pelo outro, quando eles perceberam lá, eles disse que ia denunciar por troll sequestro, não sei o que lá, então... em relação a isso, também tem que ver esse lado do pessoal da gangue, entendeu? Porque a gente tava todo unido ali para resolver o problema. Me fala uma coisa, onde é que um policial vai para um sequestro? Tudo bem, a gangue lá, a máfia pode até ser organizada, né? E também fazer a mesma preparação do que o pessoal governamental, né? Agora me fala uma coisa, Como é que a equipe de uma polícia vai pro sequestro e não vai ter um atirador em posição pra entendeu? Isso aí não existe, não, general. Pois isso é, aí não existe, não. Isso aí é pessoal inventando regra. Então é o que eu falo, leia os procedimentos lá no fórum, tem regra tudo bonitinho. Se todo mundo aqui do BPU soubesse as regras, não ia estar com essas besteiradas. Certo, isso é fato. Copy é, funciona assim. Deu um sul, só porque tem um M lá, dois minutos atrás lá, o chat subiu tudo, o cara tirou print que só tomou o sul e bota lá no fórum. Barra sul sem o M. O cara aqui funciona desse jeito. Então a mesma coisa tem que ser vocês. Vocês têm que saber todo o procedimento, tem que saber todas as regras pra não acontecer essas coisas. Na hora que o cara falar, ó, é... Ah, não pode atirar de snipe no... durante um sequestro. Fala, não tem isso nas regras. Ah, tá achando ruim? Vai no fórum e denuncia. Tô pouco me lixando. Admin vai lá, fecha a denúncia, vai dar fire e acabou. É assim que funciona. É tanto que pensava que era uma regra nova, né? Mano, o sequestro tem aquela lei, mano, tá ligado? Não sei se tem a regra aqui também. Só pode reagir, só pode invadir depois que você negociar e a vítima tiver ilesa, tá ligado? Fora de LS. Dentro também, mano. Todo servidor é assim, agora não sei aqui, tá ligado? Ô, Diego. Oi. Queria também implementar uma regra aí depois, vou até postar no fórum a sugestão. E é uma regra de você, de civil, poder evitar um roubo, porque não fala isso, não fala nada disso no fórum. E... A questão de civil você diz, tipo assim, a comando vermelho tá roubando, a PCC ir lá e. Não, sem fada, sem fada. Não, civil não, no caso. Por exemplo, o policial paisano, isso aí já foi comentado. É, que fique claro aqui, só quem é polícia paisana no caso é a polícia civil. Você não vê um PM disfarçado. Se um cara aqui no Brasil, sim, um PM disfarçado aqui no Brasil, ele pegar e tentar evitar um roubo sem fada, o cara é exonerado na hora. Não é não. É sim, é sim. É sim. Não, eu vi no jornal. Não é não. Um PM, não, eu vi no jornal um PM que atirou num cara por conta de um roubo da Hornet, ele foi exonerado porque utilizou a arma e. Porque o Brasil é uma merda, aí você então, já pronto. Tá confundindo, né, não, cara? Não, isso não existe não. Tipo, mano, eu nunca vi policial militar. Meu tio é coronel da polícia militar, militar. Tudo. Eu nunca vi eles andar paisana e rondando pra impedir assalto. Não, não, não, não. Não é assim. Peraí. Vocês vão entrar numa discussão aqui que até amanhã. Tem a diferença entre policial paisana e policial fora de serviço. Isso é uma diferença bem grande aí. Entendeu? Só uma observação. Um policial fora de serviço, a hora que ele avistar um assalto ou um roubo, ele vai intervir, claro. Ele pode intervir. Só que aí tá em jogo a vida dele, né? Porque ele vai estar sozinho, não vai ter um companheiro do lado dele, entendeu? Sim, mas beleza. Agora, a paisana é só civil. Então, aí a questão é, aqui no servidor não tem a regra pra copy evitar com sem disfarce. Ué, sem farda batida, no caso. Tem sim. Porque pra evitar a confusão, entendeu? Porque daí qualquer civil vai chegar lá com o nome branquinho lá e vai matar o cara vai ficar louco e vai... Entendeu? Outra coisa, em modo de perseguição. Quando alguma organização COP vai perseguir alguém, vai um nível 10 procurado mais em cima. Beleza, o cara tem sócio, VIP, essas coisas. Tem o direito a jetpack, essas coisas. A gente vai atrás do meliante, tudo bem. A gente percorre a LS inteira atrás dele. Até pra ele sair do carro e usar jetpack na perseguição. A gente vai não fazer o quê? Não tem como pegar jetpack. E aí, nesse caso tem regra. Tem regra que especifica lá que o sócio ele não pode usar o jetpack em batalha. A partir do momento que você entrou em uma perseguição, é batalha. Que você vai mas atrás ninguém, dele, você mandou o barrem, é batalha. Entendeu? Se a organização for pros copos, pros gangsters, os gangsters têm que respeitar as regras também, não é só os copos. Então é difícil. Se vocês pegarem sócio fazendo isso daí, vocês indo em perseguição atrás dele e ele pegar um jetpack, na hora que vocês mandaram a voz e ele pegar o jetpack e vazar, vocês tiram a print e posta fora que ele perde o benefício dele. Entendeu? Tá em regra lá, descrito bem assim, que ele perde os benefícios dele e ele fica abusando. Não tem como pegar jetpack quando tá procurado. Isso, e quando tá procurado você não consegue pegar jetpack também, tem isso. A não ser que ele já tinha pegado jetpack, soltou o jetpack no chão, você deu o sul e ele pegou o jetpack, aí ele consegue. Mas quando ele tá procurado, ele não consegue dar o comando barra jetpack. Só um pouquinho, eu já dou a permissão pra você, Luan. Acho que era o Augusto. O Augusto, quando a filha, acho que faz uma meia hora pra tentar falar e não conseguiu. Isso mesmo. Pode falar, Augusto. Não, já falei, já. Já falou, ah, hein? Falei, Lohan, então. É, só tenho duas observações pra fazer. A primeira é sobre a questão do policial. É, em São Paulo é assim, mas aqui no Rio não é. Essa observaçãozinha aí. É, e a outra É o seguinte, já roubaram duas vezes a viatura, comigo dirigindo, o cara pegar uma jetpack da Carjet. Eu já mandei relatório duas vezes e nada aconteceu com o cara. Como é que é o negócio aí? Eu tá dirigindo, patrulhando, o cara chega de uma jetpack voando e me dá Carjet. E a segunda vez que aconteceu já, segunda foi ontem. É os caras abusando. Agora sobre o policial, vamos jogar na regra do BPU aqui a risca. Tem diferença, como o Diego já falou, em policial paisano e policial sem farda, de folga, né? Vamos dizer assim. Policial sem farda, de folga e etc., ele não pode evitar roubo. Primeiro, o cara não tem o barra M, o cara não tem o comando de barra voz, o cara não. Ou de barra sul, o cara não tem comando nenhum. Já o policial paisano, no caso civil, ele tem todos esses comandos. E ainda fica com o nick branco, como se fosse civil, normal. Só que porém, mesmo a polícia civil que pode usar o disfarce para andar paisana, por regra eles também são proibidos de evitar roubo com o disfarce. Eles têm que estar com o nick da cor da org para evitar o roubo também, entendeu? Eles não podem estar com o nick branco lá e evitar o roubo, dá problema para eles também, porque tá em regra. Entendeu? A questão de roubar de evitar o roubo com o nick da cor da org, é até bom tipo para diferenciar ali as questões do caso, né? Porque às vezes você chega lá, você fica paradinho lá, o cara vai achar que você é um civil e vai te fazer roubar junto com ele, entendeu? É meio complicado a questão disso aí. Se a gente for levar ao pé da letra, entendeu? Mas tinha que fazer um sistema, tipo, deixar sempre o nick amarelo, só que de civil. Aí é de outra coisa, só que é o que eu falo. Primeiro, pra assalto não precisa de barra M, você tem que chegar atirando porque o cara já tá assaltando. Aí essa regra só seria certo dentro do interior do roubo. Só valeria só isso, entendeu? No caso do interior do roubo, até tudo bem, porque ali você tá pegando o cara em flagrante. Então, você pode chegar atirando. Só que, no caso, o cara saiu do dentro do interior, saiu do local do roubo, o roubo acabou, saiu do flagrante, você tem que mandar o barra M, mesmo que acabou o roubo, ele ganhou o sul lá bonitinho, sim, não importa, não interessa. Por isso que eu tô falando, vai ter que ter o sistema de sempre ficar o nome da cor da org e, tipo, ficar de civil só que da cor da org. Aí sim seria ótimo, porque a gente ia chegar lá e quando ele tivesse já acabado do roubo, a gente não podia fazer nada. Que ele era procurado, já estivesse fora, não podia fazer nada. Agora, se estivesse dentro, é sentar a bala. Aí sim ficaria certo.